que desceu do céu, vestido de glória e cheio de poder, vem trazendo nas mãos uma tocha de fogo pra este altar acender. Já começo a sentir a igreja na glória, milhares de anjos trazendo vitória. O varão que chegou é valente na guerra, tem sapato de fogo pra marchar. Dele eu vejo milhares de anjos, à sua direita Miguel o arcanjo, ou você ardendo em fogo do seu lado, marchando com muito poder. O inimigo debaixo da cruz foi vencido, e marcas de sangue tem sobre os ungidos. Sangue, fogo, poder e unção, e quem gosta de fogo levante as mãos. Glorifica na cova, no vale ou no monte, glorifica irmão, não importa onde. O negócio é da glória, porque dando glória recebe vitória. Ele vai abalar todo este lugar, ele vai balançar e vai estremecer. Glorifica irmão, porque este varão vai tocar em você. Então glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, porque dando glória recebe vitória. Glorifica, glorifica, glorifica, glorifica. O negócio é da glória, porque dando glória recebe vitória. Glorifica, glorifica do jeito que você quiser, andando, marchando, sentado em pé. Glorifica no fogo, na água, em todo lugar que você estiver. Glorifica na cova, no vale ou no monte, glorifica irmão, não importa onde. O negócio é da glória, porque dando glória recebe vitória. Então glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, glorifica, porque dando glória recebe vitória. Então glorifica, glorifica, glorifica, glorifica. O negócio é da glória, porque dando glória recebe vitória. Glorifica do jeito que você quiser, andando, marchando, sentado em pé. Glorifica no fogo, na água, em todo lugar que você estiver.